tentei me acostumar, mas não consigo sem você. Onde é que foi parar aquele seu amor do dia a dia? Me dizendo que a vida assim seria. Não iria acostumar a viver sem o meu carinho. Que jamais ia pensar um dia em me deixar sozinho. Eu tanto acreditei, fiquei me iludindo. Um dia você foi embora e levou junto meu sorriso. Não deu notícias de onde foi parar, não me escreveu. Deve ter ido embora porque seu amor não era meu. Eu muito te beijava e tanto te queria. Olhava nos seus olhos e pra você dizia: não posso nem pensar, meu bem, um dia em te perder. A vida não tem graça para mim sem ter você. A dor que sinto agora dentro do meu coração é puro amor e não é mais uma paixão. Estou morrendo de vontade de beijar você. Te amo, baby. Você, onde é que foi parar aquele seu amor do dia a dia? Me dizendo que a vida assim seria. Não iria acostumar a viver sem o meu carinho. Que jamais ia pensar um dia em me deixar sozinho. Eu tanto acreditei, fiquei me iludindo. Um dia você foi embora e levou junto meu sorriso. Não deu notícias onde foi parar, não me escreveu. Deve ter ido embora porque seu amor não era meu. Eu muito te beijava e tanto te queria. Olhava nos seus olhos e pra você dizia: não posso nem pensar, meu bem, um dia em te perder. A vida não tem graça para mim sem ter você. A dor que sinto agora dentro do meu coração é puro amor e não é mais uma paixão. Estou morrendo de vontade de beijar você.